Perder o propósito é como estar quebrado. Hugo Cabret. Tudo tem um propósito, até as máquinas. Os relógios dizem as horas, os trens levam a lugares. Por isso as máquinas quebradas me deixam triste, não servem aos seus propósitos. Talvez seja assim com as pessoas. Perder o nosso propósito é como estar quebrado. Imaginava que o mundo inteiro era uma grande máquina. As máquinas nunca vêm com peças sobressalentes, vêm sempre com a quantidade certa que precisam. Então entendi que se o mundo fosse uma grande máquina, eu não poderia ser uma peça sobressalente. Eu tinha que estar aqui por alguma razão. Brian Selznick, Marcos Bagno. A invenção de Hugo Cabret. Um oferecimento de trechoar.com. Estimula pensamentos. Compartilha leituras.